o dia 16 de dezembro na história. 1815. O Brasil foi elevado por Dom João VI a Reino Unido de Portugal e Algarves. 1920. Um dos piores terremotos de todos os tempos atingiu a província de Gansu, na China, matando 180 mil pessoas. 1945. O príncipe Fuminaro Konoe, duas vezes primeiro-ministro do Japão, suicidou-se poucos dias antes de ser julgado por crimes de guerra. 1950. No intuito de combater o comunismo, os Estados Unidos enviaram tropas à Coreia e o país foi invadido pelo macartismo, intolerância contra pessoas acusadas de comunista pelo senador Joseph McCarthy. 1969. A pena de morte como forma de punição a acusados de homicídio foi abolida na Inglaterra. O Brasil aboliu a pena de morte em 1882. 1970. Numa missão bem-sucedida, a nave soviética Venera chegou ao planeta Vênus. 1971. O exército paquistanês se rendeu às forças indianas em Bangladesh, nome do Paquistão Oriental, que havia se declarado independente no mesmo ano. 1985. O presidente José Sarney criou o Vale Transporte, um salário indireto em forma de subsídio aos custos de transporte aos trabalhadores. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.